sempre foi um cara meio extrovertido. Quem me conhece sabe que tô sempre sorrindo e tentando alegrar as pessoas, meio descontraído, sabe? Esse álbum não foi nada meio assim projetado, programado, simplesmente aconteceu. Em meio a tanta tristeza profunda, uma dor intensa, assim, sabe? As letras foram saindo meio que naturalmente. Sendo mais claro e direto, quando eu pensei em tirar minha própria vida, pegar um 9mm em cima do meu guarda-roupa e dar um tiro na minha cabeça, chorar lágrimas de sangue, essas músicas me serviram de refúgio. Complicado até de falar, mas carreguei todas as minhas dores, esses cadernos. E quando eu falo do malabarismo, é o malabarismo que eu tive que fazer pra sobreviver e até mesmo pra colocar o pão de cada dia na minha casa. Enfrentei todos os meus demônios em frente ao espelho. E sem mais palavras, espero que vocês entendam o que significa as lágrimas de um palhaço.